Morocha, me floreando toda. Eu não sou manso, esparramo as garras. Nasci no inferno, me criei no mato. E só carrapato é quem me se agarra. Tu te aproxegas, rebolhando os quartos, trocando orelha, meu instinto rincha. E eu já me paro, todo embodocado, que nem matumbo, quando aperta a cincha. Aprendi a domar, amanuciando égua, e para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal te para, sou lá do rincão. Mulher pra mim é como redomão, banhador nas patas, pelego na cara. Aprendi a domar, amanuciando égua, e para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal que para, sou lá do rincão. Mulher pra mim é como redomão, banhador nas patas, pelego na cara. Lino da véia, não escolho o lado. No meu arreio não há quem piliche. Do inchão longo, de caroço a laço, boto os cachorros e por mim que abiche. Não te boleia, que o cabresto é forte. O palanque é grosso, senta e te arrepende. Sou carinhoso, mas incompreendido. É pra o teu bem, vê se tu me entende. Aprendi a domar, amanuciando égua. E para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal que para, sou lá do rincão. Mulher pra mim é como redomão, maniador nas patas, pelego na cara. Aprendi a domar, amanuciando égua. E para as mulheres, vale as mesmas regras. Animal que para, sou lá do rincão. Mulher pra mim é como redomão, maniador nas patas e pelego na cara. Thank you.